fui, mas nunca chegaste. Sabem as pontas do cheiro, como chorei nesse dia. Vezes sem fim sugeriste ouvirmos fados juntinhos num beco do bairro alto. De todas elas mentiste e eu gastei por maus caminhos os meus sapatos de salto. De todas elas mentiste e eu gastei por maus caminhos os meus sapatos de salto. Hoje vais para me propor casarmos na Madragoa, como eu sempre te pedi. Não pode ser, meu amor, já sabe, meia Lisboa, que eu não acredito em ti. Não pode ser, meu amor, já sabe, meia Lisboa, que eu não acredito em ti. Agora vamos à música da atualidade e de forma calma e quase dentro da onda das baladas e do romantismo vamos ficar com o Alexandre Faria, Eu Deixaria Tudo, e depois vamos ficar com a voz da Ana Rita, Amar-te Me Dói Demais. E então é assim que vamos fazendo o nosso desfile musical aqui na sua rádio preferida. Está na companhia de Leandro Amador e caso queira fazer alguma sugestão, algum comentário, pode fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Passa tudo de uma vez. Fiquei perdido sem ti no meio de um deserto, a perguntar-me se ainda sobreviverei. O sentimento sem ti ficou tão triste e vazio. Já percebi que sem o teu amor eu não renascerei. A saudade está a tirar o que resta da minha ilusão. Eu preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo para tu ficares. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estás a fugir dos meus braços e a deixar o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria, meus desejos, loucuras, toda a fantasia. Nada tenho a perder, diz a mim o que é que tu queres da minha vida. Faltas tudo é sofrimento. Eu sei que é demasiado tarde para remediar. Nada adianta procurar mais mil desculpas. Está difícil de fazer com que voltes atrás. Mesmo que diga que estou a morrer um pouco dia a dia, eu te peço, por favor, vamos recomeçar. Porque

ignoravas, fingias não entender. Eu para ti estava garantida, e hoje vês que afinal me vais perder. Já não há mais nada que possas dizer. Já ouvi de tudo, mas estou decidida a não voltar para ti. Já não há mais nada que possas dizer. Tiveste o teu tempo, mas achaste que eu estava. E terminamos mais um Portugal Musical. Esteve na companhia de Leandro Amador aqui na sua rádio preferida. Então, 2 a 8 dias voltaremos para ter a possibilidade de levar até si mais uma hora de música portuguesa. Espero que tenham gostado desta seleção musical que eu preparei para si. Então, até 2 a 8 dias, se Deus quiser.